vezes posso ter tudo no mundo em um globo que mata. Dinheiro compra honestidade, aonde o falso se hipnotiza com o ouro e o brilho da prata. Sistema é calculista e te atrasa, ao mesmo tempo te joga praga. Ô meu bom, não se ilude com essas fitas. Hoje você atrasa, amanhã você é vítima. Sou cantor de rap sim, amante da rima, protagonista diário da vida de plantão, 24 horas na guarita. Levanto a bandeira do estado crítico, combustível pra alimentar meu vício. Sempre na espera de revanche, citado na quadrilha pra somar no meio dos bang. De ponto 30, fuzil e 762, ciente que o preço pode vir dobrado. Depois é trato e trajo de maloqueiro. De ponto na esquina, as peças entocadas no bueiro. Não dorme, estátua, coruja, ligado em tudo que o guerreiro não foge da luta. Concretizado, imobilizado, sabedor que se rodar assuma culpa. Flagrante réu, confesso, falsas opiniões, quero alimentar meu ego. Meu império, muitas vezes batendo de frente com o amor que eu falo sério. Não é fotoca não, o papo é reto. Muitos falaram na missão e deu desgraça. Sentiu o amargo do fel, a 7 palmos debaixo da terra e o pau na cara. Deixou no dor saudade e a família amargurada. Que afirma tava forte de vacilo, um aliado. Preso desorientado, cabuetagem não se sabe. O Zé Bicudo na quebrada tem essas viagens de apontar o dedo, é dedo quebrado. Sente prazer ligar pros ratos, pula de porta em porta, pior que sapo. Não sabe que seu filho advogado é viciado em crack. O pai perdido, na incerteza sente o baque. Mais um entre milhares no destaque, não tem medo da morte. Mete a cara na biqueira e fala besteira. Segurança pistolada, mataca. 357, umas macacas. No beco, nas vielas, nas escadas. Vagabundo e chameado. Pior que praga, passa o pano que ele não rasga. No calabouço cai em desespero. Água do chão, seu único espelho. Pai pobre, não é herdeiro. A neblina serve de mosquiteiro. Nas grades do ferrugem, observa que o crime só ilude. Lá fora, pilantragem curte. Cola pior que crude. A noite cai, a cela esfria. Lembra das crianças, pai, mãe, irmão, família. Fonte da vida. Saudade implica espírito da solidão, não aguenta, grita. Machuca a ferida que não cicatriza, força irrita. Na ilusão da escuridão, diabo controlando o sentimento do ladrão. Muitas tentativas em vão, dispensa ignorância e o canhão talvez seja a solução. No corredor do esquecimento, provando do veneno. Mágoas e lamento, o homem solitário no limite inútil vai vivendo. Com a foto 3x4 na tela, diploma de marginal e de bandido no Cidade Alerta. Comentarista é pago pra falar merda, lasca o pau no cidadão e fala que tudo que não presta se encontra na favela. Quando o cadeado bate nego, sabe que o sistema carcerário é sagaz e covarde. Ex-infratores recuperados só se for milagre. Sobrevivente no meio da guerra, bato no peito com orgulho. Filho do mundo entre lutas e loucuras. O gueto é meu suporte, hip hop, minha cultura. Rap nacional, a receita da cura. Cuidadosamente leia a bula. Tudo que eu sei eu devo à rua.